alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, gente querida. Ô, trem doido, coisa boa. Eu tô que tô, menina. Chegando, a partir de agora, Maurício Fares. E com muita alegria, com muito carinho, cumprimento a cada um de vocês, aonde quer que esteja. Olha, meu abraço pra você, menina. Beijão, é por isso que me chamo de beijoqueiro, né? Ô Maurício, você não perde a oportunidade de ficar aí mandando beijinhos, beijinhos e mais beijinhos, não é? Mas é tão bom, é uma forma carinhosa da gente mostrar também nosso agradecimento a cada um de vocês que acompanha aí o programa. Olha, daqui um pouquinho a carta destaque. Rapaz, já eu vou dizer quem é que eu vou atender, viu? Também, nós temos aqui, hoje tem também um bocado de música bonita, viu? Olha só, vou até começar com essa aqui é boa pra dançar. É o Gustavo Lima que vem aí, gatinha assanhada, tá querendo o quê, hein? Ora, então roda lá, menino. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Pá! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, tira o pé do chão. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado. Pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela. Ontem, foi no programa de ontem, eu atendi também uma carta desse casal aqui. É o casal feliz lá de Jales, em São Paulo. É o Roberto Carlos e a Joana, como é que é? Roberto Carlos e Joana Duarte de Souza. Mas hoje isso também é de ser mandado duas cartas, na verdade. Uma pedindo que eu reprisasse a história do Recado Nacional, e mandar uma também contando a história pessoal deles. Então, já viu, meus amigos aí? Olha aí, cheguei na sequência, né? A carta que ontem foi atendendo vocês e hoje novamente. Mas só que hoje é contando a história de vocês. É a carta do Casal Feliz de Jales, em São Paulo. Já nós vamos ter então a oportunidade de conhecer a história desse casal, tá certo? Mas então aí agora a música, ó. Marcos Dione, meu amigo Marcos Dione, lá de Redenção no Pará, secretária eletrônica, roda menino. Diz que o seu telefone vale comigo. Passe a música que mexe com meu coração. Se eu não estiver em casa, fica secretária. Secretária eletrônica, eu sou louco por você. Ninguém tem nada com isso, mas o que eu sinto por você parece feitiço. Eu durmo e sonho com você, porque não fica comigo. Mais uma noite sem você, já me sinto esquecido. Diz que o seu telefone fale comigo. Passe a música que mexe com meu coração. Se eu não estiver em casa, fica secretária. Secretária eletrônica, eu sou louco por você. Ninguém tem nada com isso, que eu sinto por você parece feitiço. Eu durmo e sonho com você, porque não fica comigo. Mais uma noite sem você, já me sinto esquecido. Eu sinto por você parece feitiço. Eu durmo e sonho com você, porque não fica comigo. Mais uma noite sem você, já me sinto esquecido. Eu sou louco por você, ninguém tem nada comigo. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Ah, se todo mundo seguisse o que diz essa frase aqui, se todo mundo seguisse, pode ter certeza que nós teremos um mundo bem melhor. Não acredite em algo só porque você ouviu falar. As pessoas são aquilo que fazem e não aquilo que dizem, né? É que quantas e quantas pessoas criam aí uma imagem enganosa só porque, eu ouvi falar que fulano de tal é isso e aquilo. Eu ouvi falar que coisa tal tem que ser assim, assado, mas não tem certeza. E aí cria aquela imagem falsa, distorcida. Então, as pessoas, gente, são aquilo que fazem, não aquilo que dizem. A gente tem que ver com os próprios olhos e ter certeza daquilo que a gente está dizendo. Não é falar da boca para fora, que isso aí é uma leviandade muito grande. E qualquer coisa que a gente diga da boca para fora acaba magoando e ofendendo as pessoas, viu? Isso aí é um fato concreto e real, tá? Agora vou rodar uma dobradinha. Michael Bolton, All The Way. Depois Maurício Fares, Deslizes. Roda lá as duas, menino. When somebody loves you, it's no good unless they love you. It goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless they need you. Disfarço meu ciúme, mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo

pode ser foto de comida como fome de outra coisa. Então é isso, o senhor ainda sou muito verde, ainda sou muito não faz as coisas. Eles fizeram um unplugged muito bom, por acaso. Gostei do unplugged deles. E esta música ficou muito bem no unplugged. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, tem uma frase aqui atribuída ao Pedro Bial, aquele comunicador da TV Globo, né? Aquele apresentador desse malvadado programa tal do Big Brother Brasil, que eu acho isso aí um horror. É a pior coisa que poderiam ter colocado na televisão, esse tal de Big Brother Brasil. Que coisa mais horrorosa, que degradante que é. Ficar aí chamando de heróis os caras que estão ali dentro de uma casa para ganhar milhões, comendo do bom e do melhor e bebendo chamar de meus heróis. Mas o Pedro Bial, ele acima de tudo é um grande escritor, um grande jornalista, e claro que por obrigação da profissão, por obrigação de contrato, ele tem que dizer essas coisas mesmo quando ele apresenta o programa. Mas olha só que frase muito boa essa aqui do Pedro Bial. Às vezes é necessário excluir pessoas, apagar lembranças, jogar fora o que machuca, abandonar o que nos faz mal, se libertar de coisas que nos prendem. Espere sempre o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Ouse, arrisque, não desista jamais e saiba valorizar quem te ama. Esses sim merecem seu respeito. Quanto ao resto, bom, ninguém precisou do resto para ser feliz, não é mesmo? Então tá aí. Isso aí foi uma frase atribuída ao Pedro Bial, de alguém que realmente tem os pés no chão e que sabe o que é a realidade da vida. Se muitas vezes ele faz alguma coisa que vai contra a filosofia de vida da gente, mas é por força, por obrigação do contrato que ele tem, né? Christian e Ralph vão cantar agora. E o que tiver que vir, virá, virá. Só mesmo Deus muda as coisas de lugar. Opa, eu troquei um pouquinho a letra, mas é isso mesmo. Roda lá, menino, roda a música. Que você sente amor por outra pessoa e finjo que não notei que o seu pensamento comigo voa. Fecho os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz, mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar, mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente. ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. Eu já fiz tudo o que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda. É, daqui um pouquinho, tá? Eu vou trazer a nossa carta de destaque. É a historinha hoje do casal feliz lá de Jales, em São Paulo, Roberto Carlos e a Joana Duarte de Souza. É, eles ontem também participaram do programa com a carta de destaque lá onde eu trouxe a história do Recado Nacional. E hoje agora é a história deles, é a história da vida deles, o casal feliz de Jales em São Paulo. Já, já, viu? Daqui um pouquinho. Mas então, vamos trazer mais uma música. Agora eu vou rodar aí o Plácido Domingos, essa música que ficou linda demais com o Plácido Domingos. Ferpas Love, roda lá, menino, roda, roda. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. All of the storm is like a cloud, some are strong as steel. For some a way of living, for some way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I forever and all my dreams come true, my memory of love will be of you. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Vamos nessa, gente. Vamos seguindo em frente, que pra frente é que se anda. Ah, pra falar nisso aqui, olha só. As coisas só vão andar para frente quando você deixar de ficar olhando para trás o que, e deixar para trás o que já não importa mais. Aí, tá vendo? Fica aí muito preocupado com ontem? Viva o hoje, rapaz. Deixa o ontem pra lá. O ontem já passou. O ontem já acabou. Né? Hoje é outro dia. Então vamos viver o hoje. E amanhã? Amanhã também. Amanhã vai ser outro dia. Então vamos pensar no hoje. Deixa as coisas que não têm importância pra trás. Isso aí acabou, passou, passou. Vamos viver o agora. Valeu? Isso. Jean Giovanni, eu busco uma estrela. Depois dessa música aí, tá? Aí nós vamos pra nossa cartinha de destaque de hoje. Então roda lá, menino. Eu busco uma estrela, Jean Giovanni. Alô, apaixonados aí! No que está pensando? Pergunta-me o que eu estava sonhando. E seu pranto me despertou. Estou na tristeza e o silêncio me abraçou. Esse sonho não faz parar todo pranto que já rolou. Não consigo me perdoar e me culpo por essa dor. Se eu te amo tanto, por que sofrer? Eu busco uma estrela que um dia deixei. Ela levou pro céu e a razão do meu existir. Eu busco uma estrela que uma noite me abandonou. Uma estrela tão bela e a mulher que me conquistou. Sim. Estou na tristeza e o silêncio me abraçou. Esse sonho não faz parar todo pranto que já rolou. Não consigo me perdoar e me culpo por essa dor. Se eu te amo tanto, por que sofrer? Eu busco mais. Um dia deixei fugir, ela levou pro céu e a razão do meu existir. Eu busco uma que uma noite me abandonou. Uma estrela tão bela, e a mulher que me conquistou. Eu busco uma estrela. Bem, minha gente, agora tá na hora. Preparados aí? Então vamos chegando para perto. Chega para perto, menino, menina. Aumenta o volume do rádio, aumenta o volume aí do computador. É, porque agora nós vamos para nossa carta destaque de hoje. Solta a vinheta. E agora, a carta destaque do ouvinte. Como eu disse a vocês, a carta destaque é do casal feliz de Jales, em São Paulo. Eita, olha só o que que diz aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. É, ontem, conforme eu falei, nós atendemos uma cartinha de vocês, né, com o Recado Nacional, e hoje é a sua história pessoal, né, Roberto Carlos e Joana Duarte Souza. Pois é, Maurício, nós moramos aqui em Jales e ouvimos o teu programa através da rádio Web Clipe do Dudamel. Ah, que legal, né? Que bom. E agora também nós ouvimos através do site da Rádio Estúdio Brasil, quando não dá para ouvir na rádio web. Maurício, a gente, eu digo a gente porque minha mulher também não perde um só programa seu. A gente curte demais a carta destaque, as músicas que você roda. E eu até escrevi pedindo para você reprisar a carta destaque. Ai, pois é, eu reprisei ontem, né? Falando da história da música Recado Nacional. Quando nós ouvimos pela primeira vez o seu programa, já estava quase no final da carta e não deu para a gente ouvir a história toda. Então, por isso que nós escrevemos pedindo que você contasse a história, porque eu achei muito interessante aquela história que você estava contando de uma criança que fugiu de casa para tentar a vida no garimpo e acabou morrendo. Eu só entendi isso no final, mas aí então... Bom, então ontem você ouviu a história toda, já deve ter percebido como é que realmente é muito triste aquela história, não é? Mas Maurício, eu e a Joana hoje somos um casal muito feliz. Mas não foi sempre assim não, viu, Maurício? A Joana é de um temperamento muito forte e de uma personalidade dominadora. Por causa dessa natureza dela, nós brigamos tanto, entramos em atrito muitas vezes. E olha, nós chegamos até a falar em separação. Eu não, eu já tenho um pouco a natureza mais calma, sou mais de conversar e tentar resolver as coisas com calma. A Joana não. Ela quer resolver tudo na hora e muitas vezes acaba cometendo erros e algumas injustiças. Olha, eu sou apaixonado por ela, Maurício. Olha, eu sou apaixonado por ela. Porque para mim não existe nenhuma outra mulher na face da terra para fazer mudar o meu amor por ela. Ela também me ama, Maurício. Nós estamos juntos há 12 anos. E como te disse, no começo foi uma barra. Mas depois, com o passar do tempo, nós fomos nos acostumando um ao outro. Eu aprendi a conviver com o gênio dela e ela com a minha passividade. Então, a partir do instante que começamos a nos entender, as brigas acabaram e o nosso amor foi aumentando. Olha, para ser sincero, Maurício, hoje eu não consigo mais imaginar a minha vida sem a Joana do meu lado. E ela também diz o mesmo. O que falta para nós é apenas um filho, porque até hoje eu não consegui engravidar a Joana. É, Maurício, já fizemos vários exames, eu já tomei vários remédios, ela também, mas nada. Nós estamos até pensando em inseminação artificial, porque o nosso médico não viu nada de errado nos meus exames, nem nos exames dela. Quando isso acontecer, e se ela engravidar, vai ser o coroamento da nossa felicidade, porque é o que mais sonhamos e queremos, um filho nosso. Mas se de tudo que nós fizemos não conseguimos, então vamos adotar uma criança. Nós até já falamos com o pessoal responsável para colocar o nosso nome na lista de espera. Mas vamos primeiro tentar um filho legítimo nosso mesmo, né? Era o que eu gostaria de te dizer, Maurício. E também fazer você saber do grande carinho e estima que temos por você. Mesmo sem te conhecer pessoalmente, você faz parte da nossa vida e te queremos muito bem. Um grande abraço do casal feliz, Roberto Carlos e Joana Duarte de Souza de Jales, em São Paulo. Olha, gente, que cartinha mais linda e emocionante essa, não? Quando uma coisa é para dar certo, por mais que tudo conspire contra, acaba dando certo, sim. Esse casal, sem sombra de dúvida, demonstrou pra gente o que é a coisa quando tem que dar certo. Porque, veja, começou tudo de forma errada. Chegaram ao ponto de falar em separação. Mas juntando o gênio forte dela e a passividade dele, eles conseguiram se acertar. E hoje estão aí cheios de amor um pelo outro. Ah, que coisa mais linda. Eu adoro quando eu vejo uma carta assim dessa natureza. E olha, e o sonho de vocês vai dar certo sim, viu? De terem o seu filho. Vai sim. Vamos ter fé, vamos rezar, pedir a Deus e acreditar que é possível sim. Mas se for da vontade de Deus que isso não dê certo, que vocês não tenham o filho legítimo, adotar uma criança, acima de tudo, é um ato de amor imenso. E é uma criança que vai ser como se fosse um filho legítimo mesmo, né? Vocês vão se realizar da mesma forma como se fosse um filho legítimo. E eu conheço tantas e tantas pessoas, tantos e tantos casais aí, que infelizmente não tiveram essa oportunidade de gerar o seu próprio filho e que adotaram e que são felizes, que têm aí 2, 3 filhos adotados e que na verdade são pessoas que vivem bem, que vivem felizes demais da conta. É então isso mesmo que a gente fica rezando para que aconteça com vocês, viu, Roberto Carlos e Joana Dark. Que vocês, mesmo que vocês não consigam aí o filho legítimo, mas que vocês possam então ter aí, fazer a adoção e ter um filho que venha coroar essa felicidade de vocês. E eu tenho certeza que com todo esse amor e carinho que existe, vocês vão criar realmente os filhos com muito amor e carinho também. Olha, boa sorte, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida, que Deus abençoe sempre, viu? Boa sorte, meninos, para vocês. Felicidades mesmo que eu desejo de coração. Beijão, Joana. E para você, meu amigo, ó, Roberto Carlos. Grande abraço, tá? Então, acho que essa música aqui vai dar certinho para vocês aí. Sabe o que é? É porque o amor de vocês é um amor muito grande. É um amor infinito, não é? Então, canta Márcio Greik, Infinito. Roda lá, menino. Nós dois andando pelo céu, tudo é tão lindo. O mundo fica diferente, fica bem distante. É tudo como se tivesse que morrer agora. A minha vida está em tuas mãos, Senhora. E quando vejo teus cabelos da cor do sol, eu sinto que se quisesse poderia voar, andar pelo horizonte sem mistério, e vou olhar teus olhos porque são sinceros. Chega Deus na minha viagem pelas estrelas, tu terás o amor sincero, o infinito que não verás. Pois o infinito são os teus olhos, meu amor. E quando te amo, eu sou um homem que chega a Deus. Agora pegue as minhas mãos, mas pegue com calor. Você não pode recusar o meu amor que é teu. para saber o tempo que me espera. A minha vida está em tuas mãos, Senhora. Guarda-me, proteja-me, que sou eu. Quando te amo, eu sou o homem que chega a Deus. Na minha viagem pelas estrelas, tu terás o amor sincero, o infinito que não verás. Pois o infinito são os teus olhos, meu amor. E quando te amo, eu sou. Que gracinha, tô aqui ainda pensando na carta, né, do Roberto Carlos e da Joana. Ah, como é bom a gente ver uma cartinha desse jeito. Olha, gente, vamos embora agora, viu? Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. E a gente se vê no próximo programa com muito carinho, com muita alegria, tá bom? Beijão, menina, pra você, viu? Meu amigo, aquele abraço. E um chute na canela também. Não pensa que eu esqueci de dar um chute na sua canela, não, tá? Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.